Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa e os meus olhos vermelhos no espelho. Já foi mais feliz esse sujeito. Vai! Ai, que casa vazia, já não sei mais se é noite ou se é dia. Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor. Parece um pesadelo. Só quem já sofreu por amor pelo menos uma vez na vida, canta aí, vai! Sem dinheiro, e eu tô na via, eu tô só o pó. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Eu tô na via, eu tô só. Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa, vermelho no espelho. Já foi mais feliz esse sujeito. Ai, que casa vazia, já não sei mais se é noite ou se é dia. Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor. Parece um pesadelo, pra completar ainda todo um vermelho. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Aqui eu pago a bebida, viu? Eu tô